7, 8, 9, 10. Não é conta de matemática, são os 10 mandamentos em ação. Então fique ligado e aprenda a lição. Não adore outros deuses pra você não se dar mal. Ame a Deus acima de todas as coisas. Fique esperto e não fale numa boa. O nome de Deus à toa. Semana especial pra Deus guardar e o pai e a mãe obedecer. Tem que lembrar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é conta de matemática, são os 10 mandamentos em ação. Então fique ligado e aprenda a lição. Não fique bravo ao ponto de machucar alguém. Se lembre que namoradinha é só uma e não sem. Não pense em pegar aquilo que não é seu. Mentir também não é legal. Meu, já se foram 9 para 10, só falta uma. E se você quer o brinquedo do seu amigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.